Expresso. Ouviu? Gostou? Agora 12 horas e 57 minutos aqui na Pássaro da LFM, é o programa Expresso. A gente vai até as 2 horas da tarde. Ainda hoje vou receber aqui o Antônio Pasqualinho Mindua para a gente falar de uma nova campanha em benefício ao Hospital Regional do Câncer de Passos. Você participa do programa enviando o seu nome completo para concorrer a convites para o bailão com a banda Vaca Brava, que acontece no próximo, na próxima sexta-feira, dia 17, lá no Centro de Eventos da ACAA, no bairro Santa Terezinha, em Arceburgo. E agora eu estou recebendo aqui a Quitéria Cabral, a Evelyn Alves e também o Daniel, para a gente bater um papo, para a gente falar sobre a participação delas no programa Silvio Santos. Vamos começar com a Evelyn aqui. Tudo bem, Evelyn? Boa tarde. Tudo. Tudo bem? Tudo. A Evelyn canta há quanto tempo, hein? Faz muito tempo, né? Faz. Quanto tempo faz, Evelyn, que você começou a soltar a voz? Ué, faz 4... Eu acho que faz 4 anos. 4 anos já que você tá cantando? Uhum. Antes de você cantar lá com o Silvio Santos, você cantava onde? Eu cantava, às vezes... eu cantava na igreja. Aí, um dia que eles estavam sabendo que eu ia lá no Silvio Santos, eles falaram, ai, vamos cantar lá na igreja? Canta lá, ó, com a sua mãe e tal, tal. Aí nós cantamos. Você gosta de cantar o que, Evelyn? Que tipo de música você mais gosta de cantar? Qualquer uma pra mim. Qualquer música? Qualquer sertaneja, uma. Pop, uhum. Qualquer música? Música qualquer católica, música. Uhum. Funk? Aí não. Então não é qualquer música, tá vendo? Funk não, né? Funk não. Funk ninguém merece, né? Brincadeira, tem muita gente que gosta de funk aí. Quitéria, como é que fica o coração da mamãe vendo uma menininha tão bonita, né? Já com esse talento enorme, logo cedo? Bom, primeiramente, boa tarde, né? E a gente fica muito feliz, né? Desde que começamos a notar, desde muito pequenininha, ela começou a soltar a voz e bem afinada. Então a gente fica muito orgulhosa, né? De ver, assim, parte dela, esse gosto pela música, que também já, eu também gosto muito, meu esposo também. É de grande alegria. O coração fica... E o coração do pai, Daniel? Conta aqui pra gente. Ué, então, Antônio Cláudio, a gente fica muito feliz também, porque... Era o sonho da gente, desde de criança também, do meu e da Quitéria, tá sempre cantando, a gente cantou sempre na igreja lá. Agora ver a nossa filha assim, com essa desenvoltura, a gente fica muito agradecido a Deus por tudo, né? Vocês sempre cantaram na igreja, né? Os dois, né? Sim. Sim. Né? E esse é o caminho da Evelyn? É cantar, ser uma cantora e da música católica ou não? Vocês, não, vamos colocar a Evelyn no mundo secular, ela vai cantar a música que o mercado pedir. Olha, na verdade, na minha vontade, seria uma música católica, seria pra dentro do lado cristão. Aí vamos ver a vontade dela, né? A gente vai apoiar. O que ela decidir? O que ela decidir, a gente vai estar aí pra apoiar e, né, dedicar mesmo. Ô Quitéria, mas como é que foi? Vocês já cantavam juntas as duas? Aí surgiu, viram lá o quadro do programa Silvio Santos, aí vocês decidiram se inscrever. Conta um pouquinho da história. Tá, na verdade, a gente acompanha sempre, né, o programa do Silvio Santos, todos os domingos, né? E quando houve a primeira etapa do programa Levanta-te, aí surgiu a ideia, porque a gente canta assim, canta em casa, né? Vocês cantam em casa, brinca, né? Bastante de cantar, a gente brinca de música e assim. E quando vi lá, né, essa oportunidade, resolvi me inscrever, aí eu perguntei pra ela, né, o que que você acha, filha, da gente tá participando, a gente tá escrevendo, né? Às vezes a gente pode não conseguir passar, às vezes... Ela falou assim, não, mamãe, muito interessante, vamos sim. E ela mostrou-se muito interessada, né, pra participar. Aí começamos, né, mandei um vídeo. Começou os ensaios? Isso, primeiramente eu mandei um vídeo, né, um vídeo assim que foi feito simples em casa mesmo, lá na garagem de casa. E ela desenvolveu muito bem e a gente enviou. Depois eu comecei a receber respostas, né, do pessoal. O pessoal, a produção do SBT começou a entrar em contato comigo através de e-mail. Quando você enviou o vídeo? Eu enviei o ano passado. É isso, então, na primeira. Tempo bom já. Sim, desde a primeira temporada, né? Já, essa que nós participamos é a terceira. Então, desde a primeira a gente enviou o vídeo e ficamos no aguardo, né? E só veio agora. Isso. E quando veio a primeira resposta? O que passou pela sua cabeça? Nossa, foi assim, inacreditável. Eu li e falava assim, meu Deus, né? É comigo mesmo. É pegadinha do Silvio Santos. Né? Porque, Antônio Cláudio, a gente viu lá, era muita gente que se inscreve, né? Brasil na verdade, inteiro, né? Tinha 3.180 e tantas pessoas. E a gente falou, ah, vamos. A gente nem tinha muita esperança, né? Aí quando de repente mandou, a gente, puxa, ficou muito... Nossa, eu fiquei muito surpresa, muito feliz, né? Com esse retorno do pessoal de lá. E assim continuamos a nossa conversa, ele sempre pedindo... entrando em contato com a gente, pedindo mais informações, pedindo nome de músicas que a gente costumava cantar, até que a gente mandou uma relação de músicas e aí começamos o ensaio para. Mas esse primeiro contato deles foi há quanto tempo? É rápido? Esse primeiro contato foi em dezembro. Em dezembro. Em dezembro de 2015. Porque vocês gravaram o programa um mês atrás, isso, mais ou menos? Isso, nós fomos para lá, o programa foi gravado dia 19 de maio. Dia 19 é um mês, isso, né? Isso. Praticamente um mês aí. Praticamente um mês. Aí ao ar. E agora vai ao ar amanhã. Isso. É certeza ou ainda não é certeza? Pode acontecer algum imprevisto? Não, agora já é certeza. A produtora do programa já... A não ser que aconteça algum escândalo lá e dessa vez o Silvio Santos resolva transmitir alguma coisa da política, né? Pois é, que não é o costume da, né, do, da rede. Não fizeram isso da outra vez, mas vai que dessa vez, né? Mas é, tudo indica sim, que amanhã já está sendo chamada, né, no comercial da emissora. Vocês, já está, né, aparecendo a chamada. Então é. E aí, assim. Como é que tá a expectativa pra amanhã se ver na TV? Ai, meu Deus, eu já fico. Se eu ver eu lá, eu fico assim, já, né, já parado assim. Aí você fica lá assim, nossa, mas será que eu cantei bem? Hoje mesmo eu fiquei assim, ai, meu Deus do céu, todo mundo vai me assistir, ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu, aí já fica mais. E quando você viu o Silvio Santos, o que que passou na sua cabeça? Nossa, eu tenho a impressão, que o Silvio Santos é chato. Ele faz cada pergunta chata. É chato mesmo ou não? Não. Não é não? Gente boa? Não, gente boa. É? Você gostou de bater um papo com ele? Aham. Uhum. Na primeira vez que ele falou junto comigo lá, eu já fiquei assim, parada. Mas depois eu fui soltando assim. É, ele conversou bastante com você no palco? Conversou. É. Uhum. E, bom, a gente não pode falar de como é que foi a participação de vocês, a gente não pode falar, né? Ou pode? Então, é uma surpresa, né? A gente não pra pode falar. A população então, poder estar assistindo, né? Tá. Amanhã, mas foi muito bom, foi mas uma experiência ótima. Como é que foi o ótima. Contato, o critério? Você que a vida inteira acompanhou o Silvio Santos, como todos nós, né? Uhum. Chegar lá e ver o homem do baú lá frente a frente, como é que foi isso? Olha, foi emocionante. Inclusive, assim, antes de entrar no palco, me veio uma emoção muito grande, porque, né, uma pessoa aqui de Guaranésia, representando a cidade também, né, que era uma responsabilidade grande também para nós, era um sonho nosso, mas, assim, estaria também levando o nome da nossa cidade com coisas boas, né, pra TV. E me bateu uma emoção, porque eu era da idade da Evelyn, eu já acompanhava Silvio Santos, né? É um mito, um ícone, né? É. Então foi, nossa, foi emocionante. A hora que eu vi ele ao vivo, assim, que ele se aproximou da gente, começou a conversar, foi muito legal. E o contato legal. É feito ali no palco. Antes isso, ele não, no palco. Ele. Não, o Silvio não. Embora seja muito... Muito legal toda a produção, toda a equipe do SBT. Nossa, eles são muito legais mesmo, sabe? Trata a gente muito bem, uma recepção ótima. Mas Silvio é mais reservado, né? Não... Mas ele é uma graça. Aquilo que a gente vê pela TV é aquilo mesmo, sabe? Não é muda ele nada. Mesmo, né? Não tem ele mudança. Errou o nome da nossa cidade, que é Evelyn. Ele não errou, não, mas ele não sabia que cidade que era, não. É, mas ele ficou, o que que é que você falou? Ele ficou. Imagino que ia ficar desse jeito mesmo. Mas é uma grande emoção, né? O Daniel também esteve lá, né, Daniel? Daniel acompanhou a gente. Fotos, lá, você sim, acompanhou, sim, né? Eu acompanhei elas lá eu fiquei lá mesmo na plateia lá e tal. Até eu ia falar antes aqui, na hora que elas entrou, gente, aí eu que tava lá sentado, comecei a tremer, sabe? Comecei a tremer, nossa Deus, ela perto do Silvio Santos e tal. Eu imaginei elas lá na hora. Mas graças a Deus elas, as duas, foi um orgulho pra mim, porque elas fizeram tudo certinho, tirou de letra, não errou. O medo era errar na hora que visse ele, né? É, porque e elas foi. Imagina como é que fica ali, né? A ansiedade, né? O nervosismo de. Ainda mais elas que sempre assistem pela TV, esse programa mesmo, Levanta-te, a primeira etapa, elas ficavam lá em casa assistindo e, nossa, e não sei o quê. E de repente, de frente com o Silvio Santos, eu falei assim, nossa, eu tremi. Eu não estava lá perto dele e eu tremi. Eu falei, fiquei pedindo a Deus lá sentado, nossa, meu Deus, abençoe que elas consigam, né, se soltar. Chegar até o final. É isso. Ó, tem gente mandando abraço pra vocês aqui. O Elton tá mandando um abraço aqui pra vocês. Boa tarde, sou a Daniela, quero mandar um abraço, um beijo aí pra Quitéria e pra Evelyn. Parabéns, Quitéria, parabéns, Daniel, parabéns, Evelyn, muitas felicidades, alegria pra todos, que Deus possa continuar abençoando essa família. É o Yudimar, é o grande Yudimar da Copasa. Boa tarde, quero mandar um abraço aí para o tio Dani, a tia Quitéria e a Evelyn, que Deus continue iluminando vocês. É a Salomão. Nossa, Salomão. Um abraço, tá, Salomão. Obrigado, Salomão. Um abraço pra vocês também. Vou fazer um intervalo em comercial, a gente volta. Eu quero saber que música vocês cantaram lá. Tudo isso bem. Não é surpresa, a gente pode contar, né? Pode. Então a gente vai contar daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial no Expresso de hoje. Expresso. Sábado, só dá Expresso. É o programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Vamos até às 14 horas. Hoje, no final do programa, a gente vai tentar entrar em contato, né? A gente combinou e vamos ver se a gente consegue falar com o João Guilherme, atleta de jiu-jitsu, ele que tá lá em São Paulo, participando do São Paulo Open, atleta guaranesiano, disputando essa competição importante aí, do jiu-jitsu. A gente vai tentar falar com ele para saber como está, né, a competição e como ele tá hoje. Será que ele vai trazer mais uma medalha aqui pra Guaranésia? Vamos conversar com ele já já. Nosso bate-papo de agora é com a Quitéria Cabral e com a Evelyn Alves, elas que amanhã vão estar na tela do SBT, no programa Silvio Santos, duas guaranesianas. Eu tentei buscar aqui na memória outros guaranesianos que já participaram lá do programa, eu não me lembro. Você lembra de algum, Daniel? Não me lembro de ninguém. Pergunta pro Daniel, que o Daniel tem quase a minha idade. Eu não velho me lembro, também. Não. Ah, não, brincadeira, Daniel. Mas é, acho que não me lembro, rapaz. Nem de show de calouros. Eu também não. Não lembro de nada, em nenhum programa, né? Eu acho que... Tipo, na Globo, nenhum. Eu acho que nós estamos sendo o primeiro mesmo no SBT. Que bom, né? E a gente tem muitos talentos aqui, né? Tem sim. Nossa, muitos talentos guaranesianos. Muita gente que poderia ter uma chance e vocês tiveram. Com certeza, graças a Deus. Vocês tiveram. Mas uma coisa que eu gostaria de perguntar pra você também, não sei se é cisma que eu tenho, mas eu sempre que assisto lá o programa do Silvio Santos, eu vejo que as mães são profissionais. A disputa fica, às vezes, não fica muito leal. É porque vocês, apesar de cantarem em igreja, não tem essa tarimba, né, que elas têm, se apresentarem em palco, com certeza já se apresentarem em outros programas de televisão. Fica mais difícil uma disputa para mães como vocês aqui, que estão se arriscando, não fica? É, realmente, né? Pelo contato que a gente teve com outras mães, são mães, assim, que já frequentam, que já têm aulas de canto, outras são técnicas vocais, tem mães que já participam de banda, né? Então, elas já são acostumadas com palco, com pessoas... Contudo, nós não temos, assim, a gente gosta de cantar, mas não tem, nem aula de canto a gente nunca fez. É por dom mesmo. Então, fica um pouco... Canto em casa, ali canto às vezes na igreja, né? Isso. Já tiveram uma banda, mas lá atrás, isso, né? Isso, tivemos uma banda, participamos de uma banda da igreja. Era de Guaranésia mesmo, não acredito que nem saiu muito de Guaranésia. Não, nem saiu. Então, é uma dificuldade maior, né, pra gente. Mas foi bom, a experiência foi ótima, né? É isso que conta, né? Isso que conta, realmente. E Evelyn, e a música? Que música vocês cantaram? Quem que escolheu a música? Conta pra mim. Nós duas escolheram 10 músicas. Eles tinham que escolher duas. Tá. Aí ele escolheu uma que era No Fundo do Coração, Sandy Júnior. Aí foi essa, aí nós cantamos. Essa música é bonita, hein? E é uma música difícil também, não é? É mais ou menos. Mais ou menos? Se eu pedir uma palhinha dessa música pra vocês, vou pedir muito? Ou não? Não, a gente pode. Dá pra fazer? Dá. No Fundo do Coração? Pode ser. Então, por favor, deixa eu até tirar o fundo aqui pra vocês fazerem essa palhinha, a capela aqui pra gente, No Fundo do Coração. Vamos lá. Vamos lá, Evelyn. Eu quero ser um lindo sonho pro teu coração. Quero fazer da tua vida poesia e canção. Eu quero estar no seu caminho como um raio de sol, e pros teus passos mais distantes te guiar como um farol. Eu quero, é tudo que eu quero, do fundo do meu coração. Linda, essa música é muito bonita, né? Um grande sucesso aí da dupla Sandy Júnior, nas vozes aqui da Quitéria e da Evelyn. Não vai virar uma dupla então não, né? Quitéria e Evelyn, vai ser só a Evelyn então agora. Na verdade, a intenção é só a Evelyn mesmo. E como é que vai ser a carreira da Evelyn a partir de agora? Vocês estão pensando nisso? A gente conversou aqui fora do ar. É esse pensamento agora de investir na carreira da Evelyn, é isso? Bom, Antônio Cláudio, eu acredito que sim, né? Nós vemos que ela é afinada, ela gosta, é uma coisa que ela gosta, né? Não é forçado por nós, porque a gente gosta, não. Porque vem dela mesmo. Ela tá em casa, ela tá sempre cantarolando pela casa, tudo. Então, assim, se ela quiser, a nossa intenção é, sim, investir na carreira dela, sim. É quem colocar sabe ela gravar uma música no futuro. Isso, é colocar ela numa aula de canto, né? Pra ter umas técnicas vocais e tá investindo, sim, na carreira dela. Se for da vontade dela, claro, né? Tudo vai depender também dela, a gente não vai forçar nada. É. com o seu tempo, né? Isso. Questão de outros programas de televisão, pensam em participar de outros programas? Sim, nós já estamos com a ideia, né, de estar nos inscrevendo aí no Raul Gil, né, que é um programa que também que abre espaço para as crianças, né? E a Evelyn está toda animada. Nós vamos escrever. Da Globo também lá, o The Voice? O né? The Voice. O The Voice ela ainda não tem idade, né? Porque a partir. Idade. Isso, é a partir dos 9 anos. Então, esse ano ainda não pode estar se inscrevendo no The Voice. E o ano que vem também não, porque as inscrições são abertas no início e ela faz aniversário em agosto. Mas estamos preparando, sim. Então vão ser só lá para 2018, isso, 2019. Isso, ela já pede, a gente acompanha, assiste, também não perde, porque tudo que é quadro, que tem música, as duas estão sempre ligadas, né? É. Então ela gosta e a intenção é sim. A Juliana e a Camila aqui estão mandando um beijo para vocês, dizer que estamos muito orgulhosas de vocês, viu, tia Quitéria e Evelyn? Muito obrigada, as meninas. Um beijo para Juliana e para Camila. E amanhã, então, a partir de que horas o programa vai ao ar? Então, o programa do Silvio Santos vai ao ar a partir das 8 horas da noite. Melhor dizendo, tem a Roda Jequiti. Depois, logo após, em seguida, já começa o programa Silvio Santos. E é dentro do programa que vai estar acontecendo. Mas, geralmente, a partir quadro, das 8. É o primeiro quadro. É 8, 8 e meia, isso, né? Isso, entre 8 e 8 e meia da noite. Todo mundo amanhã assistindo, então, né? É, todo mundo acompanhando. E a Evelyn, para conhecer um pouquinho mais a Evelyn, né? Isso aí. Então, e amanhã, então, Evelyn, a gente pode assistir e torcer muito por vocês. Convida aí os nossos ouvintes que estão ligados aqui no programa, ouvindo a sua voz, para amanhã ver você na tela do SBT. Pensou. Eu tenho que ver aqui. Todo mundo que está ouvindo isso aqui, eu queria mandar um beijo para todo mundo, um abraço. E amanhã assistam o programa, né? E amanhã assistam o programa, não pode perder, não. É isso daí, a gente vai... Com certeza está ligadinho amanhã na tela do SBT. Parabéns, viu, Quitéria? Acho que vocês estão realizando um sonho de muita gente que gostaria de estar lá, né? Com certeza. Não é muito fácil entrar no programa do Silvio Santos. Eu fico imaginando um Brasil desse tamanho, né? Quantas e quantas mães se inscreveram, esperam chegar esse momento e vocês conquistaram, né? Então, parabéns, viu, Quitéria? E você também, viu, Evelyn? Obrigada. Fátima também está parabenizando vocês, viu? Ah, obrigada, um beijo pra ela. Daniel, quer deixar algum recado aí pra alguém, Daniel? Não, só quero agradecer a oportunidade de vocês aí da rádio, a você, Antônio Cláudio, com o seu programa que é líder em audiência aí na região, e muito grato por tudo aí, pela oportunidade das minhas meninas estar aí falando um pouquinho. Tá certo. Valeu, Evelyn, beijão pra você, viu? Até amanhã na TV. Quitéria, valeu, obrigado. Obrigada, Antônio Cláudio, pela oportunidade. Nós que agradecemos, vamos fazer um intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente recebe o Antônio Pasqualini, o Mindua. Vamos falar sobre a campanha do Hospital Regional do Câncer de Passos, uma nova campanha que está sendo realizada. E claro, a gente vai fazer outras perguntas. O Mindua, da última vez que esteve aqui, se colocou como pré-candidato a prefeito de Guaranésia. Será que ele assume? Será que ele realmente vai ser um pré-candidato ou não? Ele desistiu da ideia? Daqui a pouquinho ele conta pra gente.